Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Oh yeah! Certo. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio 249, eu acho que é, do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Oh, peraí, vocês vão fazer alguma coisa pro 250? Esse número conta? Acho que não. A gente já não fez pro 200, não vai fazer pro 250. Todo podcast é especial e digno de milestone. Vocês têm que ter mais autoestima. Isso aí. Isso é aí. Porque, sei lá, tecnicamente é o 300 e alguma coisa já o episódio, porque a gente já fez tantos outros que... Mais de 300, provavelmente. É, mais de 300. Então, sei lá, parece bem irrelevante. Mas, bom, a gente vê o que vai fazer por enquanto. Vamos viver o presente. Porque o presente está num que seria um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, um que não é parte de nenhum quadro nem nada. Então não é clássico, a gente só faz quadro. Antigamente não tinha quadro, por isso que é clássico. O título desse episódio, quem baixou já viu, mas vai ser... É uma boa pergunta qual é o título desse programa, na verdade. Eu acho que vai ser... O Hong Kong Moderna. Homecomings modernas, é isso. Ou homecomings modernas só, né? Hong Kong, né? Hong Kong. Não é chegada à casa. Ah, é, tá certo. Homecoming. Enfim. E a gente vai querer conversar, basicamente, sobre o que a gente aqui classificou como uma nova era, entre aspas, das comédias românticas direcionadas para garotos jovens, por assim dizer, né? É, a gente tá criando essa terminologia, mas é basicamente, tipo, falar de como a gente acha que tá o gênero hoje em dia. Exato. A gente tá criando a terminologia, mas o objetivo é descobrir se ela existe em primeiro lugar. Sim, sim. Exatamente, exatamente. E inclusive, parte da conversa, eu queria só explicitar isso antes até da gente entrar de cabeça, que existe shoujo. Eu queria só estabelecer isso como um conhecimento nosso, e que eu acho que muitos dos, talvez, elogios e críticas que a gente vai fazer para essas obras, que são comédias românticas direcionadas para meninos, no shoujo e talvez até no josei, parece que os caras já estão muito mais à frente. Passou por isso um pouco e tá em outra fase, sabe? Parece que comédia romântica para menino tá atrás ainda, bastante, comparado Sim. com comédia romântica de shoujo e josei, na minha opinião. Sim, mas eu acho que o nosso ponto é que está atrasado, mas mudou. Eu acho que, ou talvez não mudou, e é isso que a gente vai discutir aqui. Exato. Antes, então, talvez a gente começar a discutir isso... Antes, vamos dar uns exemplos, só pra gente situar. Quando a gente conversa aqui sobre comédia romântica moderna, que tipo de obra vem na cabeça de vocês? Caguinha. Uma só, dá um exemplo. Não precisa ser tipo algo completamente, esse é o exemplo máximo. Uma obra assim, Kaguya, você falou, Luke? Uhum. Quando você fala tipo de uma Hong Kong atual, pra mim é a primeira que vem à mente em muitos aspectos. Fala o nome todo aí, gente, porque alguém pode conhecer. Kaguya-sama wa kokurasetai. Ou Love is War. Como vai estar no seu Scanlator favorito, provavelmente. Vai? Teve um anime recente que foi sucesso, não foi? Teve. Sim, teve. Sim. Teve. Que, você me dá algum exemplo aí, Izu, que eu falo? Ah, comédia romântica moderna. Totobon no Hanayomi. Ou Quintessential Quintuplets. Ou... É, isso aí. É uma gadas... Quintuplas essenciais. Quintuplas essenciais. Você, Estranho, consegue pensar em alguma coisa? Eu sou o cara mais desinformado desse podcast, sim, mas pelo que eu ouço falar, o Dome Kanojo, como que é? O nome completo disso? Da autora de Good Ending? Domestic Nakonojo. Olha. E você vai falar por mim, não pela comunidade de nada. Eu acho que o Izu deu uma impressão errada. Sim, mas, sim. Tipo, é uma comédia romântica moderna, mas talvez não tá dentro das qualidades que a gente tá procurando, mas é contemporânea, o Estranho não tá errado. É um romance de moderno, definitivamente, mas... Não quer dizer que é bom, é moderno. Enfim, eu também não sei o quanto a palavra comédia se implica nesse mangá. Eu penso, a primeira obra que me veio à cabeça é uma que, curiosamente, sei lá, deve ser porque eu acabei de ler ela, mas é que é o Pseudo Harem. Que eu nunca nem comentei desse mangá, ninguém aqui comentou no Mangá ao Quadrado, mas ele é bem divertidinho também, eu vejo como uma comédia romântica no espírito que a gente tá procurando ver se existe de fato ou não atualmente, né? Eu acho que aí a pergunta que a gente tem que fazer é o que essas obras que gente citou se destacam o tipo de comédia romântica mais antigo. O que é a comédia romântica antiga que a gente tá tentando modernizar nesse podcast? Exatamente, né? Quando eu penso numa comédia romântica antiga, pelo menos desse gênero aí de shonen, é, sei lá, tipo, To Love Ru, sabe? Ou coisa assim, Love Hina. Todos os mangás da... Como que chama aquela moça que fez Ichigo 100%? Mizuki Kawashita. É tudo da Mizuki Kawashita. E essas são, tipo, talvez os estabelecedores do gênero de sua época. Mas assim, a gente tá falando de uma época, sei lá, final dos anos 90, começo dos 2000. A gente não tá indo, sei lá, muito pra trás quando tinha os mangás do Adachi ou da Rumiko, que isso já tá muito distante, gente. A gente sabe que isso existe, é só... É uma comparação mais próxima. Mas esses mangás que a gente pensa mais antigos, eles tinham algumas características que talvez uma visão mais moderna, talvez uma visão até na época, sempre foi meio problemático, sempre foi meio carregado de clichês, e esses clichês não eram necessariamente bons. É complicado. Sim. Obviamente, né, eu tô concordando aqui contigo, que quando a gente menciona todas essas obras, vem vários clichês na mente. Vocês acham que a comédia romântica atual dos mangás shonen se livrou desses clichês? É por isso que a gente tá mencionando essas obras? Essas obras novas que estão surgindo, tipo Kaguya, ou as quíntuplas aí, elas... É pra trás isso, e agora é tudo uma revolução do gênero? Não, tipo, definitivamente não. Mas acho que o ponto é que houveram mudanças que, sei lá, eu acho que no mínimo... Parecem significativas, pelo menos, né? Tipo, houveram mudanças que parecem, pelo menos, serem significativas. Sim. E merecedoras de comentário. Elas parecem mais cientes dos clichês antigos. Mesmo que ainda tenham coisas problemáticas ou questionáveis, parecem, no geral, mais cientes do que estão fazendo em relação a essas questões. Isso é o que eu gostaria de conversar, então. Vamos começar por esse aspecto, então. Ciência de clichês, né? Uma obra com mais autociência de ser uma obra de comédia romântica. Uhum. Você diz pra mim que as obras contemporâneas têm mais ciência do que as de antigamente? Sim. Eu acho que isso é um processo natural, na verdade, de quase qualquer gênero. Você vai criando o que vem em cima e começa a agir como se fazer piada com clichês antigos e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero adicionar é que eu não quero dizer que toda obra autociente é necessariamente melhor, porque muitas vezes a autociência não passa muito de falar, olha, a gente tá fazendo isso aqui, hein? Olha que clichê, antes de imediatamente fazer isso aqui da mesma forma. Exatamente. A autociência muitas vezes é um sorry, not sorry, que fala que existe e não muda nada. Sim. Excelente ponto, porque era justamente isso que eu ia questionar, porque pra mim obras como Love Hina e Ichigo 100%, eles tinham, não a mesma, mas eles tinham bastante autociência deles mesmos. Tipo, To Love Ru, na metade, até onde eu sei, lá, já na metade, o mangá tira sarro de que o garoto vive caindo em cima das meninas, esse tipo de coisa. A obra tem bastante autociência. Sim, sim. Autociência, tipo, eu acho que sempre vai meio que de uma geração anterior do gênero, sabe? Uhum. Você sabe o que veio antes e você lida com o que veio antes sabendo que é parte do gênero. Tá, ok, mas tipo, porque eu honestamente acho que obras como To Love Ru, Love Hina e Ichigo 100% tinham tanto autociência quanto essas obras que a gente tá comentando agora, as rom-coms modernas. Qual é a diferença, então? É uma pergunta um pouco difícil, talvez, não sei se ela é justa. É difícil responder porque eu tenho uma resposta na minha mente que é difícil colocar em palavras, porque não é exatamente... Kotobun, por exemplo, uma coisa que eu penso é que ele tem uma noção muito mais clara de uma estrutura narrativa que usa esses clichês e sabe quando evitar e quando ele tá usando. Ele brinca com meio que expectativas do leitor de uma forma que com as antigas que eu lia não faziam. É. Tipo, um exemplo que eu tenho, tem uma cena que uma personagem se confessa pro protagonista e ela não... E o protagonista não escuta. E tipo, um caminho autossense normal seria, olha só, é óbvio que não escutou, coisa do tipo. Mas Gotobun vai adiante e faz a personagem falar de novo pro protagonista ouvir, sabe? Uhum. É, essa quebra de expectativa que não é só você, ah, não, é óbvio que isso ia acontecer, hahaha. O mangá ia um pouco além do que é comum fazer. É talvez fazer o clichê, saber que é um clichê, mas não ficar só nele. Porque talvez o que eu tô falando, tentando pôr palavras no que vocês leem aí, porque eu não leio nada disso aí. Ok. Mas pensando nos antigos, eu lembro que era realmente assim. Às vezes tinha esse negócio do Keitaro em Love Hina, caía no peito da menina e falava, porra, olha aí, você caiu no peito dela de novo, hahaha. E é isso, tipo, ele só reconhecia. Você só reconhecer não tá isentando. Agora, você fazer com alguma coisa, com o fato disso acontecer, de você tornar isso, sei lá, subverter, fazer a menina se preparar de alguma forma, porque o cara vai cair. Inventar algo diferente em cima da existência do clichê e do reconhecimento da existência do clichê, é que eu acho que reconhecer o clichê é só um primeiro nível. E aí esses outros, eles estão num segundo nível, né? Eles reconhecem e trabalham com isso, né? Sim. Pra mim tá por esse caminho mesmo. Okay? Com certeza, O que essa cena que o Luke mencionou da confissão me fez sentir bastante era mais do que reconhecer ou não reconhecer que existe um clichê, é estar no controle de como a gente lida com o clichê. Quando ela se confessa e o protagonista não escuta, a gente pensa que esse assunto já acabou. Ela já teve a cena de confissão dela que acabou. Pra um capítulo depois, isso ser corrigido e ser feito direito porque a primeira vez deu errado. E aí pega todo mundo de surpresa. A impressão que dá é que mais do que tá ciente, é o autor um passo à frente do que o leitor espera pelo gênero e mesmo se controlando suas reações. Tem até quase um aspecto meio que pós-moderno pra essas obras nesse sentido, né? De tipo, saber o que o leitor espera do gênero especificamente e aí trabalhar em cima disso, né? Talvez numas homecomings mais antigas sabia-se do clichê, mas né, de fato não se trabalhava com isso nesse nível mais pós-moderno. Agora, mais atualmente, de fato, parece que tem tentado. E além, eu acho que talvez é só isso também, tipo, só tentar ir além, né? Não é algo tão complexo. Eu acho que esse que você falou de pós-moderno, acho que é parte importante, porque uma coisa que eu sinto, isso é muito subjetivo, talvez eu não tenha como provar, mas é a sensação que eu tenho lendo, é que são criadores que estão acostumados a ler Hong Kong, sabe? Tem essa experiência, brincam sabendo que é uma estrutura já, tipo, fixa, tipo, sabendo que tem essa sequência de plots e esse metagame envolvido em algo, tipo, por exemplo, em Harens, que ele lida com a expectativa do leitor mesmo, e criando esse tipo de coisa, porque ele é o tipo de pessoa que leu muito e não tá desconstruindo nem coisa do tipo, mas é saber exatamente o que o leitor quer normalmente, porque tem um nível de experiência maior que acaba sendo até, pode acabar ficando um pouco artificial às vezes, mas é tipo, eu acho que é basicamente isso, é você ter uma pessoa que tem uma experiência com o gênero, tipo, de ter sido criada no gênero, por exemplo, e saber o tipo de coisa que o público espera de uma maneira mais metalinguística, quase. E tentando buscar mudar isso, né, meio que acaba melhorando acidentalmente ou não várias problemáticas do gênero, né. Dito isso, vamos tentar avançar um pouquinho mais além de, tipo, são obras só autocientes. Que outras qualidades vocês procuram ou vocês desejam que tenham quando vocês falam de homecomings modernas? Vocês conseguem pensar em alguma coisa, Guizo? Pra mim, sério, é difícil colocar em palavras porque eu aceitei o convite de vir aqui, mas eu li muito pouco das homecomings antigas. Então eu comecei Love Hina, li 3 volumes e eu dropei porque eu tava achando muito chato. E aí eu achei que eu nem gostava de homecom até o Luke me recomendar Kaguya, que aí foi quando meu Deus, mas isso é bom de verdade. Mas muito que eu acho bom de verdade, é difícil comparar exatamente com o que mudou em comparação com o que eu não li. Uma coisa que eu fico surpreso positivamente em Kaguya e em Gotobun, o que eu nem de longe vou falar que não é a norma do gênero, porque eu não tenho nem um pouco essa ingenuidade, quase nada de fanservice nessas duas obras que a gente tá citando pra serem grandes exemplos. Sim, não vou falar que isso não é a norma do gênero hoje em dia, que, nossa, obviamente ainda é, mas é como se fossem dois exemplos de mangás que não sentem que precisam de fanservice pra se vender, que eles têm muita fé no que eles têm a oferecer, no quesito personagem, romance e história mesmo. A ausência, ou pelo menos, sei lá, a diminuição do fanservice erótico é definitivamente uma característica mencionável, eu acho também, que é Kaguya, Gotobon, Pseudo Harem, ou vários outros que eu consigo pensar que, de fato, não possuem fanservice nenhum, alguns deles. E é uma diminuição, assim, em Gotobon, que é vendido pra caralho. Ele tem ótimos números pra justificar que o público de Gotobon não tá comprando por fanservice, mas tá comprando romance mesmo assim. Uhum, é. Só pra acrescentar que, tipo, Gotobon não tem fanservice do jeito que a gente espera, tipo, calcinhas e peitos à mostra e tudo mais, mas ainda assim tem todo o aspecto que, claro, que o público que compra Gotobon é compra por causa das garotas e o autor se esforça muito em deixar as garotas, tipo, bonitinhas ou fofinhas, em trejeitos, personalidade e tudo mais. Ele ainda existe essa expectativa bem clara. Eu definitivamente acho que... Eu não tô falando que você tá falando isso, ok? Eu entendi perfeitamente o que você quer dizer, mas a ausência de fanservice não quer dizer que o mangá não tá objetificando as meninas dos ainda, sabe? Ah, não. Nossa, sim. Nossa. Nem acho que a Hong Kong, que é a 10 anos, vai deixar de fazer isso. Por exemplo, não, com esse otimismo. O Neverland tem, tipo, mais fanservice, mas tem, tipo, até uma quantidade decente de fanservice. Eu falo aceitável, isso não faz sentido, mas tem uma quantidade grandezinha. Mas ainda assim, muitos capítulos não tem realmente esse fanservice clássico que a gente tem, mas tem muito de mostrando as garotas agindo de uma forma não fetichizável, acho que não chega a esse ponto, mas, tipo, pra você ver ela fazendo uma coisa fofinha ou numa situação engraçadinha ou qualquer coisa do tipo, que ainda é pra vender pro público masculino de 14, 15 anos, mas... Elas não estão ali uma variação. São ações que não tem nada a ver com... Não estão ali pra justificar algum arco ou alguma... algum momento do roteiro. São momentos que estão ali pra, tipo, objetificar mesmo a personagem e dar um momento ali. Sei lá, ver a personagem de avental cozinhando pro protagonista, alguma coisa do tipo, sabe? Você não tá mostrando a calcinha pra ela, mas isso é um tipo de fanservice. Dito isso, eu sei lá, é um pouquinho talvez deselegante falar isso, mas eu acho que é uma evolução de fato. Sabe? Não, eu concordo, eu super concordo. Mas só até queria deixar claro. Se a gente for parar pra pensar, é até uma tendência talvez um pouco mais recente. Eu consigo ver despontando aos poucos em um mangá que eu não gosto, que era o Nisekoi. Nisekoi, ele começou a caminhar pra uma direção similar a isso, sabe? De existia a comédia romântica, existiam os clichês, mas ele tentava fazer algo diferente. O problema dele é que ele só era ruim e repetitivo. Mas em termos de explorar muito a sexualização, em termos de aplicar um clichê e ficar por isso mesmo, ele já estava caminhando um pouco para além disso. Não era o suficiente, mas estava caminhando. Então eu consigo ver como talvez uma tendência que está surgindo, sabe? Que meio que eclode organicamente de dentro do gênero, sabe? A gente vê, por exemplo, não sei se entra nessa categoria que a gente está discutindo aqui de comédia romântica, porque eu acho que é muito mais romance do que de comédia romântica, que é o caso do Ono Flag, mas o autor, o Kaito, ele tinha feito um mangá anterior na Shonen Jump, que não fez muito sucesso, e que todo mundo dizia que era a evolução da comédia romântica já, sabe? Que era aquele de Lacrosse, que eu não lembro o nome. É, Cross Manager. Cross Manager. Todo mundo falava muito bem, eu não li, mas quem leu falou que era, que tipo... A Jump não merecia esse mangá, sabe? Eu lembro da galera comentando isso mesmo. Então talvez seja um caminho que a própria... Eu não sei dizer se, tipo, tava se perdendo o público do gênero, porque eu acho que sempre vai ter a galera que quer ver só a putaria pela putaria. Mas eu acho que quem quer ver a putaria pela putaria já vai nos extremos, que são aqueles daquelas revistas genéricas de anime, sabe? Action X, sei lá, Monthly, blá, essas daí que sai adaptação de Light Novel, essas coisas. Que esse daí atende esse público e é o suficiente, sabe? A galera vai pro Sword Art Online, vai lá pra aquele anime das meninas que tem as duas empregadas domésticas lá, de cabelo quase igual lá, e vai pra isso e estão atendidos ali. Então talvez nos shonens, nas revistas shonens mais tradicionais, talvez eles precisaram achar um nicho diferente, né? Tipo, como que a gente pega o público que já é da nossa revista, mas ainda assim faz o clássico? Eu acho que acabou caminhando pra isso meio que organicamente mesmo. Além de ser, talvez até uma possível tendência, tipo, geral, até de mangás, principalmente dos shonens, tá diminuindo cada vez mais o fanservice. Esse pode ser até uma conversa de um podcast por si só, né? Tipo, meio que, pra onde tá indo, tipo, esse clichê tão comum dos mangás, né? Porque... Quando eu vejo os Battle Shonens, principalmente os da Jump, eu consigo afirmar até com certa facilidade que tem bem menos hoje em dia do que tinha quando eu comecei a ler, sabe? Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, Nanatsu ainda existe e ainda é forte, o que é uma coisa que eu até comento com o Luke. Na Shonen Magazine, tem Nanatsu, Eden Zero, Fire Force. Que você pega a Magazine, exatamente. Você pega os Battle Shonen, que é Fire Force, Nanatsu, Eden Zero, ali tá todo fanservice. Aí você passava pra Gotobon, pro já cancelado Juliet, que são os de romancinho, e esses você vê, pô. Ok. Talvez não. Vocês têm razão, talvez não seja tão tendência quanto eu achei que era. A Jump não tem muito, mas Fire Force foi adaptado agora e já tá sendo comentado pelo seu fanservice. Uhum. É, sei lá, então, eu gostaria pelo menos de reiterar, então, que, tipo, não é... Tipo, ainda tem muito fanservice em comédia romântica. Você mesmo falou isso, né, Luke? Mas... Uhum. Nem acho que vai embora tão cedo, assim. Não vai, não. Mas diminuiu um pouco e não é... Só putaria justificada com romance e comédia, sabe? É, tem uma história e aí ocasionalmente tem ali pra vender. E aí sempre vai caber ao nível de tolerância da pessoa, o quanto ela aguenta ou não, né? Eu acho que o que vai definir a característica desse, o que a gente tá chamando aqui de Hong Kong moderno, não vai ser a ausência de fanservice. E eu acho que talvez nem a diminuição seja a característica preponderante dessa classificação. Eu acho que vai além disso. Ele pode ter isso e ter as outras características que a gente citou antes, que dizem de uma evolução do gênero, de melhor escrita, de melhor compreensão do seu nicho, de ter uma visão sequencial de acontecimentos mais clara, sabe? Tem uma coisa que eu penso, que eu cheguei nessa conclusão agora, porque eu tava tentando justificar isso na minha mente, porque quando o Judeu perguntou, narrativamente eu acho que tem dois caminhos muito diferentes que eu acho que romances modernos estão seguindo, que eu acho que faz sentido pra mim agora que eu pensei, que tem Gotobun e Kaguya, por exemplo, tem um plot muito mais elaborado, um roteiro mais, tipo, esperto em vários níveis. E eu sinto que isso é algo que tá acontecendo, que os autores estão lidando com isso e fazendo essas tramas com mais conteúdo, tipo, mais pensadas. Só que, por outro lado, também acho que é uma coisa muito... uma tendência muito grande. São essas Hong Kongs totalmente mais wholesome, bobinhas, tipo, 8 páginas por capítulo, 4 páginas por capítulo, que se popularizaram até porque agora você pode publicar mangá em Twitter ou em site de webcomic e tudo mais. Sim. E eu acho que isso faz sentido, que acaba não tendo aquele meio termo, tendo menos daquele meio termo, sei lá, Nisekoi ou Love Hina ou outras coisas que tem uma história, mas ela é muito episódica e muito enrolada só pra mostrar as personagens fazendo coisinhas e tudo mais. Você acaba tendo, e você muito tem essa divisão pros dois tipos de coisa que você quer, sabe? Você pode ter essa história só de dois personagens sendo wholesome juntos, todo fluffzinho, ou você tem uma história super mais elaborada e tudo mais. É, eu tô pensando o que você tá falando, que faz bastante sentido, principalmente quando você comenta em publicação online, porque vários dos mangás que eu penso como exemplos de novas comédias românticas são mangás que ou ainda são publicados online, ou, sei lá, começaram a ser publicados online, como, por exemplo, o Shogi Senpai, que eu já recomendei aqui no podcast. Ele é mais nessa vibe de wholesome, né? De mangá só bonitinho e são os personagens sendo felizes e tal. E eu acho que, de fato, a publicação online tem muito a ver com isso. E ela é meio que responsável pelo sumiço desse meio termo que você comentou. Uhum. Principalmente porque eu penso agora tem a ver com não ter mais pressão editorial em cima da galera, sabe? Então, tipo, o autor lá de Shogi Senpai pode escrever o Shogi Senpai dele de boa sem ninguém falar, ah, mas põe aí, põe umas calcinhas aí, vai, sabe? Sim. E, tipo, a galera que quer escrever putaria tá escrevendo putaria independentemente também, sabe? Não é nem só hentai, tem várias comédias românticas hoje em dia que é bem putaria solta e parece que não se tá, como não tá exigindo de ninguém que, ah, ok, mas põe um pouco de roteiro ou põe um pouco de putaria, meio que tá separando mesmo, não só nesse sentido de, ah, uns plots simples ou uns plots mais complicados, mas como, tipo, ah, as pessoas escrevendo o que elas de fato queriam escrever. Não sei. É, sim, acho que pode ser resumido a isso mesmo. Você tem maior liberdade e acaba podendo se focar mais de um nicho específico, sabe? Sem tentar abraçar tudo, de alguma forma. Uhum. E eu acho que tem muito dessa, fazer, sei lá, essas histórias mais focadas mesmo, e com base em um conceito que você tá explorando, e por isso talvez você acabe podendo explorar ele com maior qualidade, sei lá, porque é o que o autor de fato quer fazer. Sei lá, uma história como Nagatoro, eu não conseguiria ver existindo uma história tão, tipo, só sobre uma única coisa, basicamente. E acho qual que ela é isso boa aí, Nagatoro? Eu não lembro o nome completo. O judeu lê. Please don't bully me, Nagatoro? É, please esse. Don't bully me, Nagatoro, esse mesmo. Então, sabe, que o que eu li era muito focado em uma piada, em uma interação específica, e fazer isso bem. Então não tinha que apelar, tipo, tentar criar muita variedade e tudo mais. Eu tô focando que era o ponto da história dele. Uhum. Né? Eu concordo, e se tem um aspecto que eu, pelo menos, queria vir aqui comentar, é que muitos disso acaba se possibilitando por causa de um foco, não sei se é um foco, mas pelo menos um desenvolvimento um pouquinho maior dos personagens masculinos nessa história, né? No que seriam os protagonistas, essencialmente. Porque todos os exemplos que a gente citou, pra mim, pelo menos, essa é a evolução mais notável dos últimos 10 anos pra cá. Porque quando a gente fala desses mangás de comédia romântica antiga, tipo Love Hina e To Love You e Ichigo 100%, é o mesmo protagonista, não muda nada entre eles. É a mesma coisa. Sim. E agora, e parece que recentemente, tipo, a vontade de fazer algo um pouco mais com esses protagonistas automaticamente cria uma dinâmica nova entre os personagens e é automaticamente mais interessante, sabe? Não é, é químico o negócio, não tem, tipo, não teria outro caminho. Legal. Só completando, que acho que o lance é que quando você cria um personagem de verdade pra ser um personagem masculino, você cria uma química de verdade pra ser um romance, porque ele não vira um arquétipo gigante, repetitivo, pra ter a mesma interação em todos os mangás. Sim. É, Kaguya, ai, como é que é o nome do protagonista? Ele nem é protagonista, ele é co-protagonista, né, em Kaguya. Uhum. É, ele é muito bom, até tipo... O protagonista de Gotobun é excelente, você ainda não leu, mas eu isso lembro. Acho que esse é um grande destaque. Até Nagatoro, tipo, o cara que ele tinha o arquétipo mais perto de um protagonista de mangá antigo, ele acaba sendo bem único e é justamente a interação dele especificamente com a Nagatoro que acaba tornando o mangá interessante. Tipo, o protagonista de Shogun Senpai também, só pra mostrar como isso, até nos mangás mais fluffy, talvez até principalmente nesses mangás mais, tipo, só wholesome, porque eles precisam mais de protagonistas, né? Acho que eles dependem mais de uma interação específica, então provavelmente precisa ser mais carismático mesmo. Legal. Eu queria jogar aqui alguns nomes de comédias românticas, ou talvez não, que estão em publicação atualmente. Eu queria saber se vocês acham que caem nessa categoria ou não, ou se nem é comédia romântica. Começando justamente com o Domestic Nakanojo, da Sasuga Kei, que é da autora de Good Ending. Ela não é comédia, é isso? Eu não jogaria como comédia. Eu jogaria como Slice of Life. Eu acho que Tomekano... É porque eu acho que ele consegue entrar nessa discussão, mas ele não é um mangá de comédia. Tipo, ele definitivamente não é um mangá de comédia. Mas ele tá muito perto em como ele trata os personagens em muitas vezes, e acho que bastante... Porque a parte romance é tratada de uma forma parecida, eu diria. Mas que é bastante legal. Tomekano, de todos que falam, é o que mais se destaca por não ter personagens que são arquétipos reproduzíveis, assim. Não ter uma tsundere, uma genki girl, uma shy girl, ou uma qualquer fetiche pré-pronto que você vê uma em cada mangá. Nenhum personagem de Domekano, eu acho que preenche esses rótulos, eles só são eles mesmos. Então você sente uma coisa mais... uma caracterização mais orgânica e genuína, que eu acho que é o grande destaque do mangá, pessoalmente. Legal. Mas eu não chamaria de comédia, pra chamar de comédia romântica. E fanservice explodindo. É, a parte que eu falo do fanservice não se aplica nem um pouco aqui. É fanservice ou é só corpos nus? Geralmente os personagens. Os fanservice, os personagens estão transando de verdade. Mas, tipo, uma vez a cada 30 capítulos, a autora caga no pau e decide fazer um capítulo muito aleatório de fanservice. Okay. Vocês citaram aí de passagem o We Never Learn, o Can't Study. depende de qual tradução a gente tá considerando. Acho que a oficial é o We Never Learn, que é aquele comédia romântica que tá saindo na Shonen Jump. Essa vocês veem alguma evolução em relação ao. Ele tem um pezinho ali, eu diria. Assim, em relação a Nisekoi e Love Hina, com certeza, mas acho que ele ainda é um bom sinal do modelo antigo. Um pouco avançado, sim, mas sim. É o modelo antigo, é uma boa comparação. É, ele é de 2017, ele talvez fosse bem o comecinho, ele é, acho que é finalzinho de Nisekoi ali que ele pegou. Acho que ele tá nesse período de transição pro de agora, talvez. Eu acho não, que ele pode representar não. A mudança da base, tipo, nesse sentido, porque ele ainda tem várias coisas que ele faz diferentes de mangás antigos, eu diria, mas... Como o Izu e o Judeu falaram, ainda tá, tipo, próximo. Mas é meio que um... Se você criar uma linha, a linha de tá muito mais pra cima do que tava antes, pra o Enevelyn ser o ponto mais baixo dela. Porque, de fato, ele faz muita... Eu diria até que ele faz muita coisa diferente de comédia romântica antiga. Mas nenhuma dessas coisas é diferente o bastante. Então, tipo... O We Never Learn, ele tem um protagonista que ele é diferente, mas não bastante. A interação dele com as meninas é diferente, mas não bastante. Ele tem uma progressão, mas não bastante também. Tudo. Acho que ele tem muito mais personalidade do que o clichê que a gente pensa, mas todos os defeitos do clichê do protagonista estão nele, todos. Beleza. Diz mais um aí também. Na própria Shonen Jump tem o Yuna and the Haunted Hot Springs. Ixi, esse é o boy. Esse é o. Deixa eu ver se falar. É Tio Loveru de novo. Tudo que você pensa quando pensa em Tio Loveru tá lá. Só que com mais self-aware. Quer dizer, não sei se muito mais self-aware. Um pouquinho mais self-aware. Eu acho que o Yuna é muito self-aware, mas aparentemente o Loveru também é. E é o mesmo estilo sorry, not sorry. Então. Tô fazendo mesmo, foda-se. Eu sinto que o autor de Yuna gosta muito de putaria, tem muito orgulho de colocar cada detalhe de putaria no mangá. E é pra isso que ele vive. Beleza. Alguém leu o Komi Can't Communicate? Komi-san. Komi-san. Sim, é. eu recomendei esse mangá aqui, inclusive. De vista além desse mangá. Eu li alguns volumes. Mas ele é um excelente exemplo pra mim de comédia romântica contemporânea, porque ele até tipo começa como esse primeiro estilo de é uma ideia simples, sabe? É só uma menina que ela é tímida, e aí o protagonista tem que ajudar ela a fazer amigos, e ele acaba expandindo bastante. É uma comédia romântica, definitivamente, né? Não tenho dúvida alguma. Tem zero fanservice, até onde eu consigo opinar. E, tipo, é fantástico, cara. Os personagens são muito carismáticos e divertidos. E a interação entre elas é sempre muito bom. E uma coisa fascinante de Komi-san é que o protagonista é justamente... É uma piada com protagonistas antigos, tipo, genéricos. Porque o nome dele é um trocadilho com, sei lá, aquele cara ali, sabe? Alguma coisa do tipo. Uhum. Tipo, de tão irrelevante que ele é. Tipo, a piada dele é que ele é genérico. Mas o mangá não, tipo, só fala isso e caga. Porque ele vai desenvolvendo ele. Ele vai trabalhando o protagonista, de fato. Mas, tipo, justamente a gag dele, que ele... Ele é incrivelmente mediano em absolutamente tudo. Essa é a piada dele, né? Ele é médio e médio. Ele é o meio termo de tudo. Mas até isso que nem você falou, Luke, acaba sendo relativamente bem trabalhado, conversado no mangá. Eu gosto muito de Komi-san, ele é um excelente exemplo pra mim. Ainda bem que você comentou, eu ia falar dele. Legal. Eu acho que a percepção é que existem coisas interessantes sendo feitas aí nessas revistas shonen atuais. Não é 100% ainda, não é uma mudança completa, mas sempre vai ter um Black Clover pra cada, sei lá, Promised Neverland, sabe? Neverland. sim. Não, a gente tá falando, eu sei, tipo, que no meio dessas revistas, ainda mais agora que tem publicação online, que tem muito mais liberdade de publicar tudo, tipo, essas Jump Plus e Magazines Pocket. Então, eu sei que tem muito mangá ainda que a gente não tá comentando e que não, talvez não mereçam esse mérito que a gente tá dando. Mas acho que o importante é que boa parte dos mangás que a gente tá comentando são, tipo, os mais populares da atualidade, sabe? Komi-san é o mangá mais popular da Sunday, e Gotoubun é o mangá mais popular da Magazine. E Kaguya não é o mangá mais popular da Young Jump, mas é o romance mais popular da Young Jump. Então, são esses mangás que estão liderando, por assim dizer. Acho que é um sinal relevante. Eles são a crista da comédia romântica hoje em dia. Uhum. E o mais importante é mostrar que justamente as mudanças que a gente falou que estão acontecendo não estão fazendo o mangá perder público. Longe disso. Uhum. O que talvez seja prova que as pessoas gostam de boas histórias, pelo amor de Deus. Incrível, né? Só quem diria. Que coisa. É impressionante, tipo, a gente falou tanto aqui sobre qualidade, não sei o quê, mas tipo, dá pra resumir então só em... Ah, estão fazendo direito agora, vai. Eles estão pensando em roteiro também, né, em algum momento. Estão pensando antes de escrever, é isso. Legal, acho que fica uma... eu acho que mesmo serve até pra mim como uma forma de olhar com menos receio sempre que surge um mangá novo, assim, de comédia, porque pra mim, eu não li nenhum desses, porque todas as vezes que eu via falar que existia, eu, meu Deus, comédia romântica, lá vamos nós de novo, sabe, do GTA, aí eu preferia nem ir, mas faz sentido dar uma chance, né, talvez o nosso público ouvinte não tava ciente que tem coisa diferente saindo aí hoje em dia. Esse podcast vale como um serviço de anúncio público, né? Que dê umas chances pras comédias românticas. Tem coisa sendo feita aí, né? Uhum. Sim. Eu quero saber se a coitada da Mizuki Kawashita vai conseguir voltar e pegar essa onda. Ela tá fazendo mangá de beisebol. Não vai mais, então. Tá dando certo lá. Esse mangá seguindo a vida dela, né? Precisou sair do... Consertando Showcake no Soma. Os e-mails chegam aqui, chegam no contato@alquadra.do e também comentários no alquadra.do. Tudo bem contigo? Beleza, eu não sei porque eu falei isso. Tudo bem. Já que estamos aqui na velocidade da luz, recadinhos rápidos. Primeiro que semana que vem tem o Quadrinho ao Quadrado sobre o quadrinho nacional Rio de Lágrimas, de Renato Chimi e Glaucus Noia. A gente não decidiu ainda qual é a pronúncia do nome. E que eu ainda não li. Caraca. Eu também tenho que ler essa semana aí pro próximo podcast. E na outra semana, depois do próximo Manga ao Quadrado, tem mais um programa do Reenquadrado de Banana Fish. Estamos caminhando próximo do final, faltam dois programas, e em breve teremos novidades de qual será o próximo Reenquadrado também. Eu pensei em pedir recomendações, mas Reenquadrado a gente acaba só ignorando mesmo, não faz questão nenhuma não de sugestões. A gente já deu várias sugestões internamente e foi meio que decidido sem meu poder de voto. Não, não é verdade isso. Não é verdade. Enfim, bom, okay. Saberemos no futuro. Depois a gente limpa essa roupa suja aí. Indo pro Slowpoke Report, a gente começa aqui com Slowpoke Report, é claro, nessa sessão que as pessoas estão comentando o que elas leram e coisas não relacionadas com o programa. Começando com o Lucas Lana, que quer saber se vai rolar algum episódio de um mangá de 3 pontinhos ou Desconcertando. Um mangá de... Eu tenho um em mente, mas eu quero esperar mais um pouquinho com ele, que é por motivos. E Desconcertando... Esse eu preciso de sugestões mesmo, porque... Não tem, tipo... A gente não consegue pensar em nenhum outro mangá que é tão universalmente bem aclamado quanto Fullmetal Alchemist. A verdade é essa. Eu não consigo... Tipo, sei lá, até coisas que são, sei lá, bem apreciadas no universo cult, como, sei lá, Pum Pum. Não é todo mundo que gosta de Pum Pum, sabe? Tem os seus defeitos, afinal de contas. É bem difícil encontrar outra obra que nem Fullmetal, eu acho. É, não uma promessa, mas aceitamos sugestões de obras que vocês consideram que são bem avaliadas pelo público e são bem conhecidas também, né? Já tá nada de ser avaliada pelas três pessoas que leram. É. Tem que ter algum certo nível de popularidade. Enfim, Estúdio Armon, ele leu Ashita no Joy e diz ter sido bastante proveitoso escutar os podcasts sobre. Eu estava pensando em Ashita no Joy hoje enquanto treinava boxe na minha academia. Ah, eu estava pensando como a pose do braço para baixo do Joey não faz sentido. Eu fiquei falando assim, não tem tempo de reação, é muito ruim essa pose. Mas ok. Rolou algum momento zeitgeist na sociedade. Então, porque hoje eu vi um tweet muito bom, acho que você viu também, de alguém falando que o Chico Bento moço parece muito o Ashita no Joey. Eu achei fantástico. É. Pois é. Indo pro último aqui, Slowpoke Report, a gente tem o Wagner Gonçalves, designer de São Paulo. Quer saber quais das seguintes mangás vale a pena comprar pela qualidade? É Golden Kamuy, Ancient Magus Bride, eu pronunciei errado mesmo assim, I Am a Hero, Made in the Abyss, oh, não, é só Made in Abyss, Innocent e The Promised Neverland. Golden Kamuy, todo mundo que lê fala bem, né? É, eu li pouco de Golden Kamuy e gostei do que li. Não sei se eu vou comprar a versão nacional, porque ela tá meio carinha, é um mangá meio longo. Não sei se eu tô nesse pique, mas se você tá nesse pique, eu acho que vale a pena. É. Inocente, eu acho que é discutível. É discutível. O final dele é mais polêmico ali, de se foi meio cagado ou não. I Am a Hero, eu acho ruim. Made in Abyss, eu acho que nem você leu. I Am a Hero, mas eu acho que não vale a pena comprar justamente porque uma hora vai parar de ser legal. Exatamente. E eu acho que a mesma coisa dá pra falar de Ancient Magus Bride. É bom, mas eventualmente cansa, né? É, exatamente. Made in Abyss não li de fato, e Promised Neverland, se você tá no pique, você tá no pique de Battle Shonen, vai lá, cara. É que eu não tenho mais pique pra essas coleções muito longas. É, eu também. De algo em publicação. Eu tô numa outra fase da vida. Golden Kamuy desses aí é o que eu mais apostaria, provavelmente. É, se você tiver que escolher um, eu escolheria ele. É, o Wagner Gonçalves também nos indica o autor nacional Luciano Salles, que está com um projeto no Catarse no momento. É GP Metanoia, essa é a pronúncia. Também recomendo o quadrinho nacional Blackout, de Chris Tex e Santos. Apoiei ambos no Catarse já, inclusive. Ah, uau, ok. Vou dar uma olhada. Luciano Salles, Luciano Salles, eu tenho alguns aqui dele. Eu acho que eu tenho o Quarto Vivente, o Lamour e Eudamonia. Ele é bom, mas eu acho que eu não sei se eu entendo os quadrinhos dele. Eu preciso dar uma ler com calma um dia pra entender, porque ele é bem experimentalzão, bem loucura assim mesmo. Talvez agrade quem gosta desse tipo meio loucura. Mas o GP Metanoia tava muito baratinho no Catarse, R$15 você levava ele pra casa. Então eu falei. Okay. E esse Blackout, ele é bonito, eu nunca li, mas ele era muito bonito e eu tava numa onda, num spend spree ali, tava gastando dinheiro, eu falei, vou comprar esse aqui também. Apoiei o volume 2 do Blackout. Você viu, falando em quadrinhos, bom, não sei quão relevante isso ou não, mas você viu os indicados do o Jabuti, né, do literário? Sim, sim. O que você achou? Alguns deles a gente leu, né? Alguns deles, é uma boa lista, eu vou ficar de olho nela pra ver compras futuras de coisas que eu ainda não li, e os que eu li, eu achei válido a indicação. Nada me surpreendeu negativamente. Eu nem lembro muito o que tá indicado agora, mas eu lembro da minha reação. Eu tive um feeling bem snob, tipo, crítico de cinema vendo Oscar, porque eu não gostei muito de Eles Estão Por Aí, né? Mas eu vi nos indicados e eu pensei, bem quadrinho de prêmio, sabe? Não é verdade, Eles Estão Por Aí, é uma obra decente. É o Oscar bait dos quadrinhos. É, achei bem Jabuti bait, Eles Estão Por Aí. Beleza, vamos então pro próximo, pros comentários do último programa, que foi o 248, Você, Mangás e Símbolos. Começando com o Caio Coelho, que fez uma correção sobre o anime da Lolinazzi. Ele disse que o autor da obra diz em entrevista odiar nazistas e que a época referenciada na obra é da Primeira Guerra Mundial. É, eu não sei nem do que. Eu acho que eu sei por cima o que, que é essa Lolinazzi. Eu não. Felizmente não entrei nesse mundo aí. Sabe o que que a gente falou? Eu nem lembro quem falou, acho que talvez foi o Iso mesmo, mas falou bem por cima, que nem o anime da Lolinazzi. combinado. Literalmente, acho que essa foi a única coisa referenciada nesse anime. Mas eu acho que quando a gente começou a conversa, tinha uma galera esperando, tipo, a gente falar sobre isso, porque tem uma resposta já. E, tipo, é verdade, de fato, até onde eu li a entrevista e eu pesquisei sobre, tipo, é outra época da Alemanha que tá sendo referenciada aí, e houve uma confusão, tipo, justificável, inclusive, eu não acho que as pessoas estão tão... Yojo Senki, é isso? É, esse mesmo. Ah, então, é plenamente justificável confundir, porque a iconografia, muita iconografia não existe aqui. Embora não tenha suástica, é um... Sei lá. Supostamente militar. Até dentro da obra, quase que deixa bem explícito que não é. Não sei, é complicado. Mas tá feita a correção por algo que alguém falou bem rapidinho no podcast. Beleza. Da Aaron Bertolt, uau, que nome, diz o seguinte: eu discordo completamente com a ideia de que a discussão seja de alguma forma roubar lugar de fala dos países orientais que sofrerão o abuso do Japão. Afinal, o Brasil em si não tem uma história de opressão contra esses países. O máximo que existe é opressão social contra essas populações dentro do Brasil. Mas não vejo como essa discussão se conecta com o tema do episódio. Então, realmente, não vejo essa questão de roubar o lugar de fala se aplicando. Eu coloquei esse comentário aqui porque eu acho que eu falei em algum momento, literalmente, roubar o lugar de fala. Eu não sei se é exatamente isso que eu quis dizer. Houve uma confusão de termos ali. Mas, tipo, não roubar o lugar de fala, mas colocar a fala em um lugar que ela não pertence, sabe? Eu não tô roubando o lugar de fala de ninguém. Mas eu tô me colocando numa perspectiva que talvez eu não deva me colocar, sabe? Eu acho que é justamente de querer advogar por algo que a gente não tem o que dizer sobre aquilo, sabe? Uhum. Acho que esse foi o ponto que a gente quis dizer, de que a gente não sofreu nenhuma repressão do Japão ou sofreu abuso de qualquer uma das nações orientais. A gente não foi nem alvo, nem causador de nada. A gente tá 100% de fora. Então, qualquer opinião que a gente der sobre como eles se sentem, a gente tá muito falando por eles, sabe? Exato, então, eu acho que é esse o ponto que a gente quis trazer, de tentar não se colocar lá, falar, não, mas se eu estivesse lá, eu me sentiria assim. Eu não tenho bagagem pra dizer isso. E isso é completamente diferente de eu, de fato, julgar os valores morais do governo do Império Japonês durante a Segunda Guerra. Eu completamente posso fazer isso. O que eu me sinto desconfortável é justamente de fazer isso que você falou, de tipo, ah, não, mas eles se sentem ofendidos ainda com esse símbolo. Eu não sei, pode ser que realmente não, vai saber. Então é isso que eu quis dizer quando eu falei sobre lugar de fala. Beleza, acho que ficou bem claro agora. Uhum. O Panino Manino, ele diz o seguinte: pra mim, a bandeira do sol nascente só deveria aparecer em meio a chamas virando cinzas. Que dramático. Pessoal, parece esquecer, mas Japão se tornou imperialista de modo agressivo desde o reino Meiji. Aquela bandeira era o símbolo oficial da guerra. O Japão entrou em guerra com os vizinhos bem antes da Segunda Guerra. Taiwan foi invadido em 1895, ainda no século XIX. O Japão massacrou os vizinhos por 50 anos. Então, sim, aquele símbolo deve ser repudiado como a suástica ou até mais. Japão não era a Alemanha nazista, era pior. Essa bandeira só pode ser usada unicamente com más intenções. Acho que em nenhum momento ele discordou desse aspecto em específico. A gente ficou nessa de é meio ruim, né, gente? Falando com um pouquinho mais de suavidade sobre ser ruim, e o Panino foi um pouco mais enfático sobre não, é ruim mesmo, é ruim pra caralho. Mesmo concordando que seja ruim, ainda fica bem complexo. O que o Elvis Kleber evidencia no último comentário aqui da leitura de e-mails, que diz o seguinte, ó: outra coisa que esqueceram de falar foi que, além do Manji, o Hitler estragou o bigode do Charles Chaplin pra sempre. É indissociável, virou o bigode do Hitler. O bigode, o cabelinho a galera ainda conseguiu, depende das suas feições. Não pode ser muito molhado, né? Tipo, a franjinha ali. O cabelinho, a franjinha ali, penteada pro lado, é bem associada, mas algumas pessoas conseguiram se apropriar de volta. Mas o bigodinho... o bigodinho não dá. E qualquer também saudação com o braço esticado, impossível. Não teve nenhum movimento com saudação de braço esticado, que foi bom. De Roma pra cá nunca deu certo. Ah, sei lá, tem os esportistas negros levantando o soco pra cima em protesto nas Olimpíadas. É, ok. Era um pouquinho diferente, mas ok. Era um braço esticado ainda. O punho levantado, eu acho que ficou. Bom, não, você tá errado. Que isso? Tem vários não, movimentos. Punho errado. Okay. Punho com a mão aberta. Com a mão aberta. Bom, tem o símbolo do metal também. Mão aberta, acho que só não pode mesmo. Se bem que usam isso pra benzer na igreja, né? Tem umas tem que rezar com o braço esticado pra frente, assim, pra abençoar a pessoa que tá lá na frente. Tem umas boas. Uau, nossa, eu não sei. Não foi em algum batismo, casamento, que pede pra você ficar com a mão esticada, aí parece todo mundo fazendo uma saudação. Não, mas o pessoal estica dando nada, eu achei bacana. E eu acho que é digno de nota por ele ser bem diferente. Eu estou falando do mangá lançado pela editora Pipoca e Nanquim, chamado Virgem Depois dos 30. Ele é um mangá documentário. E aí eu fiquei muito curioso para saber, tipo, um mangá documentário? Como pode ser esse conceito? É, basicamente, a história do quadrinho é sobre... Foi baseado Foi um livro que foi escrito por um cara, não lembro se foi um livro ou se foram artigos escritos pelo Atsuhiko Nakamura sobre esse fenômeno no Japão da virgindade tardia, né, de pessoas que passam dos 30 anos sem nunca ter tido um relacionamento amoroso ou contato sexual com o sexo oposto, todos homens. E aí é desenhado por Bargain Sakuraishi, que é um cara ok, o desenho dele é ok. São contos que... Contos não, né? São casos reais, embora apenas dois dos personagens narrados no quadrinho são identificados com o nome real, os outros são todos criados, tanto a fisionomia quanto os nomes são fictícios, mas são casos reais. E é muito interessante, porque, na verdade, a virgindade tardia, ela é, na verdade, um sintoma de um outro problema, né? Existem muitos problemas de interação social, muitos problemas de pressão social, muitas camadas de como funciona a estrutura social japonesa, de forma geral, de como você deve buscar sucesso e o que isso representa, sobre ser reprimido sexualmente a vida toda, e como isso reflete na personalidade dessas pessoas. E é tudo uma galera problemática pra caralho. Tem um cara que ele não é. Mas todos os outros são problemáticos pra caralho. Tem história de gente que se automutila. Tem gente que é só um cara incapaz de viver socialmente. Ele não tem nenhum trejeito social, nenhuma capacidade de interagir com seres humanos. Existem, tipo, alguns relatos curiosos que eu não fazia a menor ideia que isso existia, como, por exemplo, no Japão, eles incentivam que qualquer um se torne cuidador de idoso, que é um emprego que precisa de muita gente e não tem tanta gente. Então, eles meio que facilitam que a pessoa seja. E, por algum motivo, as políticas do governo acabaram incentivando muito que hikikomoris e que esses caras, esses virgens, depois dos 30, se tornassem esses cuidadores. Então, tipo, é uma área que é uma área muito zoada por um motivo, por isso, sabe? Por um arranjo social resultou num outro problema, sabe? É bem curioso. E ele funciona, a narrativa, essa narrativa documentária. É meio como se fosse uma entrevista intercalando com cenas da vida daquela pessoa, cada capítulo é de uma pessoa diferente. E funciona, ele realmente tem um ar documental, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas Mas faz todo sentido, tem uma narrativa documental de entrevista o cara, mostra uma situação que representa aquilo, aí usa isso como um gancho pra falar sobre um problema social do Japão, e aí volta pro cara, sabe? Tipo, é uma narrativa de fato documental e eu acho que funciona bem. E é curioso pra saber um pouco mais sobre a sociedade do Japão. Eu achei... Realmente me surpreendeu positivamente esse mangá. Eu tinha ouvido falar dele, mas eu, sei lá, eu bati o olho e eu achei que, tipo, era alguma coisa... Como é que é o nome do filme do Steve Carell lá? Virgem de 50 depois anos. Depois dos 40. Oi? Virgem de 40 50? Anos, exato. Eu achei que era algo nesse naipe, eu não sabia que era. Não é na pegada da zoeira, não. É, de fato, tipo, tratam eles como seres humanos e dizem de quais são os problemas. Tipo, não tem um julgamento de valor ali, sabe? Tipo, o cara nunca teve um relacionamento. Eles não estão falando que isso é um problema diretamente. Eles estão dizendo só o que isso reflete na personalidade daquele cara. Achei bem, bem respeitoso. Embora as pessoas, algumas sejam escrotas, outras são só pessoas com problemas, sabe? É bem interessante. Acho que são oito histórias diferentes. São bem aspectos bem diferentes, assim. Tem até um caso de um ator pornô que era virgem. E aí deixo no ar pra ler a história desse cara e entender como isso aconteceu. Ok, mas vou dar os méritos aí, você recomendou muito bem, estranho. Parabéns, tô bem interessado nesse mangá, assim. É. Fiquem de olho que sempre, eu acho que a venda é exclusiva da Amazon, porque a editora Pipoca e Nanquim tem esse acordo com a Amazon. E vira e mexe tem promoção. Nunca vale a pena pegar o preço de capa, então fica de olho, dá aquela monitorada. Tá chegando Black Friday, deixa na lista aí pra quando baixar o preço. A edição tá muito bonita, tipo, em termos de qualidade, os caras não deixam a desejar. É um papel de qualidade, ele abre legal, ele tipo de costura dele, tipo, a parte gráfica tá muito bem feita. E a história é interessante também. E é okay, isso, cara. Essa é a recomendação. Recomendação feita. Virgem Depois dos 30, de Atsuhiko Nakamura e Bargain Sakurashi. O que só falta dizer agora, então? Até semana que vem. Até semana que vem.